Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Wide, começando a edição número 182 do seu, do nosso Podcast Wide, nossa sétima temporada, e vamos junto aí. Chegamos à quinta corrida da temporada 2019, chegamos não, passamos, né, que já foi, acabou, em Califórnia, agora a próxima semana é Martinsville. Então vamos falar sobre o que aconteceu lá em Martinsville. Tivemos aí a grande espera, a grande ansiedade que quando aconteceria a vitória de 1.200 do Kyle Busch. Havia uma grande expectativa, claro, né, que o Kyle Busch venceria a corrida da Xfinity Series e fosse aí, chegasse ao número aí, no sábado, né, até porque é uma questão de costume também, né, porque o cara tem 80 mil vitórias na Xfinity Series, né, e por a gente sabe que ele tem também um carro um pouco mais, um pouco melhor aí, e as coisas aconteceram melhor para ele na Xfinity Series, enfim, como um todo aí, como eu já falei já, no vídeo no YouTube, pessoal, lá no vídeo no YouTube, vai lá no canal, lá no meu canal, Léo Guina, tá lá, tem vídeo, ó, toda semana sai vídeo pra vocês, tá? Todo assunto, eu tô entre a cruz e a espada aqui, eu gravei pra vocês aqui, mas tem a declaração que o Tony Stewart vai dar à noite, mais à noite, né? Talvez eu coloque ela ainda nessa edição 182 e também grave um vídeo, então vai ter bastante assunto essa semana pra vocês aí, hein? Enfim, pessoal, sejam todos bem-vindos à edição 182, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor, você prefere estar nos ouvindo aí. E vamos falar de NASCAR, claro, com certeza, né? Não somos mais os únicos, tem mais um monte de canal que agora fala de NASCAR aí. Canal, podcast eu acho que ainda é o único, mas vídeo no YouTube tem um monte agora. Enfim, vamos lá, pessoal. Ó, eu quero começar aí pela Xfinity Series, como sempre, né, tá? Lembrando que agora eu vou voltar a fazer os blocos, tá? Então, porque são várias corridas aí, não quero ficar misturando muito assunto no bloco, né? Então, agora eu vou falar só da Xfinity Series, bastante calma, bastante, sem ficar querendo puxar os outros assuntos. Então, eu vou só focar no assunto da corrida, né? Sem bagunçar muito também a cabecinha de vocês quando tá ouvindo aí, pra gente ter uma sequência e, claro, vir trazendo as ideias, né, pra vocês. E vocês vêm buscando as ideias, arroba Léo Guina, manda pra mim no Twitter ou no Instagram, tá, pessoal? Ou arroba ou Leonardo arroba hotmail.com também, meu e-mail, pode mandar também. E quem tá nos grupos do WhatsApp da vida aí, quiser chamar pra conversar também aí, off também, pode chamar pra conversar, pessoal. Dicas, opiniões, receita de bolo da vovó, qualquer coisa aí, estamos aí sempre pra ouvir vocês. Tá? Pessoal, a corrida da Xfinity Series no sábado, como foi? Sonolenta, tá? Foi uma corrida bem tranquila, aquela corridinha com açúcar, né? Aquela corrida tranquila, a famosa canja de galo, né? Tá lá, canja de galinha, de galo, tanto faz. Tá lá, né? Na panela ali, tranquilo, fogo baixo, só fazendo borbulha a água ali, tranquilo, cozinhando. Até a hora que ficar pronto, você vai lá e come. Então foi a mesma coisa a corrida da Xfinity Series no sábado. Infelizmente, tá, pessoal? Não tem também eu ficar querendo procurar assunto na corrida, porque não teve, tá? Não teve. Alguns momentos ali, uns toques pra lá, toque pra cá, né? Mas falar que tivemos aí problemas, não tivemos problemas, não. O problema maior foi um entrever ali com o John Hunter Mecheck, né, e o Ryan Singer, acabaram se tocando ali, uma pancada pra lá, pancada pra cá. Erraram uns movimentos mal calculados ali, talvez poderia ter sido evitado, mas enfim, quando estava acontecendo, também foi o que aconteceu na corrida, tá, pessoal? De toque e empurrões aí. As trocas de posições dentro do top 10 até que foram razoavelmente bem, tá? Foi ali umas trocas aqui, umas trocas acolá, mas nada de interessante também não, tá, pessoal? Então, a corrida, eu assisti a corrida, né? Então não foi nada de interessante não. Então, uma corridinha tranquila aí. O que chamou a atenção foi que o Kyle Busch não conseguia tirar a diferença do Cole Custer. Eu não sei se ele não queria tirar, ou se ele queria tirar, mas não conseguiu tirar. É complicado falar de fora, né? Mas, enfim, o Cole Custer aí fez uma excelente corrida, tá? Apesar do Kyle Busch ter dominado a corrida, ele liderou 98 voltas das 150 disputadas, né? Apenas 52 voltas ele não liderou. A grosso modo, né, ele liderou 2/3 da corrida, tá, pessoal? O outro 1/3 aí quem liderou o Cole Custer e os pilotos durante as paradas em bandeiras verdes, tá, pessoal? Então, até o Marco Anetti liderou volta também, tá? Apesar de ter feito, não fez uma boa corrida o Marco Anetti. Enfim, ele já tá classificado também, né? Mas vamos lá, pessoal. Números interessantes aqui, quero trazer pra vocês aí, tá? O Cole Custer aí soma aí agora 3 vitórias, venceu 2017 uma corrida, venceu 2018 uma corrida e venceu agora 2019 uma corrida e já está classificado para os playoffs, né? Já está entre os 12 aí, já está sossegadão, suave na nave, né? O nosso amigo Cole Custer, parabéns ao Cole Custer, e foi uma vitória ímpar dele, tá, pessoal? Porque ele andou muito bem mesmo, tá? Desculpa, eu falei um pouquinho sobre o Cole Custer, se ele queria chegar ou não, mas o Cole Custer não deu chance, tá, pessoal? O Cole Custer andou super bem, tá? O Custer andou bem demais ali, soube trabalhar com o tráfego, soube ir embora também, o tráfego pegou, atrapalhou um pouquinho ali, mas a diferença nunca chegou a cair de 2 segundos, tá, pessoal? Que no final ali, se eu não me engano, deixa eu até olhar a margem de vitória aqui, quanto que foi. A margem de vitória foi de 1.9, tá? É claro que deu uma relaxada na última volta, chegando, terminando a corrida. Mas a liderança ali dele ali, para o Kyle, a liderança, vantagem dele para o Kyle Busch nem chegou, tá? Nunca chegou, pelo menos na hora que eu tava vendo, tá? A 2 segundos, tá, pessoal? Então, muito bem aí o Cole Custer, não deu chance para o Kyle Busch também para chegar. E parabéns realmente ao Cole Custer aí. Sua terceira vitória na Ice Series, tá? Já está classificado para os playoffs. E o playoffs que eu vou falar daqui a pouquinho também, que tá interessante aí, né? E o ano também da Action Series também está bem interessante, tá? Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso daí, tá, pessoal? O Kyle Busch aí agora soma 3 top 5 em 3 corridas na Action Series, tá, pessoal? Realmente é um número impressionante do Kyle Busch aí. Não venceu, tá? Mas se tivesse vencido, pessoal, seria 3 vitórias em 3 corridas, tá? Realmente ficaria um pouquinho chato, né? Mas enfim, o Kyle Busch não venceu, foi o segundo colocado. Outros nomes aí a ser destacado também é o Christopher Bell também, que fez uma boa corrida, sempre ali perto ali. Ele também esteve ali perto para lutar pela liderança ali, pela vitória. O Tyler Reddick também andou super bem também, foi o top 5 ali. E fechando, o Chase Briscoe fazendo o seu top 5 aí. O Chase Briscoe, pessoal, que tava aqui precisando de um resultado bom aí nesse comecinho de ano aí, né? O nosso amigo Chase Briscoe aí, seu primeiro top 5 nesse ano. Pessoal, quando eu falo que tá precisando, não é porque ele realmente tá precisando de resultado, mostrar tal, mas até por questão de confiança dele mesmo, tá, pessoal? Ele conquistou esse carro, ganhou esse carro aí pra fazer a temporada full time, né? O Chase Briscoe é um cara que eu acredito, que eu gosto muito, tá? Então, é um top 5 importante para ele, para dar mais vontade, para alavancar mais ele ainda e com certeza continuar fazendo boas corridas igual vem fazendo, tá? São 5 corridas, um top 5 conquistou agora em Fontana e 3 top 10, certo, pessoal? Bom, seguindo o barco aqui, não falei do Christopher Bell, tá? O Christopher Bell segue com os mesmos números aí do Chase Briscoe. A diferença é que os mesmos não, né? Tem uma a mais. Top 5. A diferença é que o Bell tem uma vitória, né? E um top 5, com certeza, que claro, após a vitória, e um top 5 a mais que o Chase Briscoe. Certo, pessoal? Bom, o Associate, que aí foi o top 10, né? O sexto colocado. Brandon Jones, uma boa corrida. Um abraço para o Lucas Herrera. Brandon Jones está mandando para ele, com certeza. O Brandon Jones aí é o sétimo colocado. Ryan Preece, pessoal, uma boa corrida do Ryan Preece aí com o 8 da Junior Motorsports. Foi o 8º colocado. Justin Allgaier, o 9º colocado. E fechando aí, passando a régua com a Kyle Racing, o Justin Haley com o seu carro número 11, né? Então, parabéns a todos aí. Fora isso aí, pessoal, temos também o Ryan Sieg, que andou super bem também. Eu gostei do ritmo do Ryan Sieg, tá? O Noah Gregson foi apenas o 12º colocado. O Michael Anetti, o 13º. Jeremy Clements, uma grande corrida e boa corrida dele. Eu falei do Jeremy Clements no meu vídeo lá no YouTube. Foi o 14º colocado. Brandon Brown foi o 15º, tá? O Gary Gowden foi o 16º colocado. O Ray Black Jr., que não bate mais, agora não roda mais, nada acontece na pista, acontece com ele. Com o carro mediano, pessoal, fez um bom 17º lugar, tá? O Roush Steen foi o, com o JD Motorsports, foi o 18º, logo atrás dele o Gavin Smith, tal, seu companheiro de equipe, e fechando, passando a regra do top 10 aí, Tommy John Martins com BJ McLaughlin, lá, o carro número 99 aí, foi o 20º colocado fechando o top 10, certo, pessoal? Os outros caras aqui, deixa eu ver mais alguém de importante ficou aqui pra trás aqui, é realmente isso aí. Só realmente falar pra vocês, né, que eu já falei, o nosso amigo aí, John Hunnam, acabou dando problemas, bateu e não completou a corrida, ficou bem estragado o carro dele, tá? Então esse foi o resumo da corrida, pessoal. É, vitórias dos estágios, tá? A primeira vitória, os dois estágios, quem venceu foi o Kyle Busch, né? O Kyle Busch estava com grande domínio da corrida aí. O Kelly Kansas, pessoal, apareceu na terceira posição no primeiro estágio e na quarta posição no segundo estágio, tá? Então, são números interessantes do Kelly Kansas para mostrar que realmente ele estava todo momento ali, não estava nem um pouco longe aí. Quem ficou também e acabou ficando pelo caminho aí foi apenas... Foi o quarto colocado, fez o top 5 aí, o Tyler Reddick. Ele foi o segundo colocado, tá? Foi o primeiro estágio, Kyle Busch e Tyler Reddick. No segundo estágio, Kyle Busch e Tyler Reddick, né? Mas no final, ficou o Kyle Busch na segunda posição e o Tyler Reddick na quarta posição. Mostrando que o carro número 2, pessoal, tá em grande forma da Richard Childress Racing, né? Tô gostando desse carro aí. É, tá bem elaborado mesmo, tá andando super bem. Não posso falar que a Chevrolet está super bem esse ano, porque... vai ser um pouco demais aí, mas eu estou gostando do ritmo sim, da RCR, pelo menos na Icon Series, tá, pessoal? Bom, avançando um pouquinho aqui, falando sobre os números da corrida aí, foram 5 bandeiras amarelas, tá, 13 trocas de liderança, a corrida teve duração de 2 horas e 20, uma corrida realmente rápida, tá, uma corrida não muito longa, né, da Icon Series aí. Os números aqui para vocês aqui, pessoal, do campeonato, tá? Que esses números aqui realmente que eu sempre gosto de estar olhando com vocês aqui. Antigamente, pessoal, não tinha tanto. Antigamente não, os números do campeonato mesmo tem importância, não. Tem importância o stand-off dos playoffs, tá? Esses tem importâncias aí, nós precisamos estar sempre de olho, que é curioso, tá? Que são os 12 que se classificam aí para os playoffs, tá? Eu dei um lag aqui porque o site deu lag também, eu tô carregando informação aqui. Vamos lá, pessoal. Legal pra caramba, tá? Kyle Kansas classificado, tá? E eu tô já abrindo outro assunto que eu vou puxar pra vocês aqui também sobre as missões. Tá muito legal esse ano. Christopher Bell também está classificado, tem uma vitória. E Marco Anese também está classificado por ter uma vitória, né? Então, parabéns aos classificados aí. São 3 contenders, pessoal. São 5 corridas, tá? Com 3 contenders já classificados. Realmente impressionante aí como tá a RCV esse ano, tá, pessoal? Eu vou até buscar aqui também para falar, comparar com os anos anteriores, tá? Pra gente ter uma noção aqui como que tá. O ano passado foi bem legal também. Bom, vamos seguindo aqui, tá? O Tyler Reddick aqui também tá na... Vem aqui na terceira posição aqui, tem vitórias de estágio, tá? O cara que mais venceu estágio dos contenders é o Christopher Bell com 3, tá? Ele tem 3 vitórias de estágio. O Coleco segue com 1, o Marco Anese, apesar do Coleco vencer a corrida, venceu no estágio, então ele segue apenas com 1 vitória de estágio aí, o Coleco, tá? E temos aí classificados por pontos, tá? Por até agora, no momento, os outros classificados são Tyler Reddick, Brandon Jones, Austin Cedric, Justin Allgaier, tá? O Noah Gregson, Ryan Sieg, John Hunter-Meychek, Justin Haley com o 11 e o Chase Briscoe aí na 12ª posição. Quem tá ali na rabeta do cometa ali, doido pra entrar nessa briga desse top 12 aí? Rothstein vem aí na 13ª posição, 10 pontos apenas atrás do Chase Briscoe, tá? Então interessante, pessoal, o Chase Briscoe também fazer boas corridas, como eu havia falado, porque também tem um bom, forte candidato ali, que é o Rothstein. Não está no bom carro, vai fazer part-time num carro e part-time no outro, tá? O carro, pessoal, da JD Motorsports, nós sabemos que não é lá aquelas coisas, tá? Não é aquele carrão, porque ele vai conseguir lutar fortemente por algo. Tanto é que o ano passado, né, ele conseguiu aí uma solvência, vamos colocar assim, conseguiu crescer aí nos playoffs da Icon Series, porque ele conquistou, né, e pegou aquela vaguinha no carro 42, senão... teria sido eliminado já nos primeiros rounds o Rothstein. Então, Rothstein segue aí, tem um carro que aparentemente parece muito bom, que é o a Callaway Racing, né, que é o mesmo carro do Justin Haley aí, vai ser companheiro, né, alguns finais de semana do Justin Haley na Icon Series, na Callaway Racing. Então vai ser interessante essa briga aí, tá? Depois, pessoal, vemos alguns nomes aí que talvez Não sei se vai durar até quando. Mesmo assim, já vem bem longe da galera aí, tá, pessoal? Mas bem longe mesmo. Que é os nossos amigos aí. O Brandon Brown, tá? O Grady Gold já tá um caralhado de ponto aí atrás. O Jeremy Clemens também já tá bem longe aí, né? O Wayne Black Jr. também tá bem longe. O Gary Smith também tá bem longe. Mas eles estão todos juntos ali, tá, pessoal? Ou seja, passou um escorregão dos caras aqui de cima aqui. Os caras ficou pra trás. Não vai ser engolido não por apenas um, mas por vários pilotos, tá? Porque a galera tá tudo junto aqui, ó. 91, 89, 86, 85, então tá todo mundo perto, tá, pessoal? Então aqui, ó, do Greg Donald, pessoal, até o Gary Smith aqui, pessoal, a diferença é assim, ó, de 1, 2 pontos. Então chegou um, chega todo mundo, tá? Então, e se tiver mais um coisa de azar, aí todo mundo engole ele. Não é um só, não, um pacotão de piloto. Então tá interessante, tá legal esse começo aí de campeonato para os contenders aí da Icon Series, tá? Tô gostando de ver. E como eu havia falado pra vocês, tá, pessoal, agora voltando, olhando aqui por fora aqui os resultados do ano, tá? Não vou analisar aqui os resultados de pilotos, enfim, mas sim eu quero analisar o contexto geral, tá? Chevrolet segue com uma vitória, a Toyota com 3, uma com o Bell, 2 com o Kyle Busch, com certeza, claro, e uma vitória da Ford aí com o Kyle Busch, que foi no final de semana em Fontana, tá, pessoal? Interessante, Kyle Busch 2 vitórias, tá? Tirando o doce da molecada aí, Kyle Busch, né? Em 2 corridas, as outras 3 corridas vencidas por contenders, tá, pessoal? Então são pilotos que realmente lutam pelo título da Icon Series, que é o que nós queremos ver, tá? Nós queremos ver os contenders, que são os pilotos que lutam pelo título da Icon Series, vencendo e fazendo boas corridas, e isso que nós estamos vendo, pelo menos nesse começo de ano, da Icon Series aí, tá, pessoal? No ano passado, pessoal, só para vocês terem uma noção, em 5 corridas, tá? O Tyler Reddick foi o que venceu uma corrida, venceu Daytona. Daytona costuma ser um pouco fora da linha, então isso pode acontecer. Mas tivemos depois Atlanta, Kevin Harvick, Las Vegas, Kyle Larson, Phoenix, Brad Keselowski, Fontana, Joey Logano. No Texas, que agora a SMC também vai descansar final de semana agora, que vai correr a Truck Series, né? Então volta depois no Texas. Ryan Blaney venceu no Texas. Então aí tivemos um dominado completamente aí, né? Pelos vitórias de pilotos da Cup. Esse ano não estamos sendo isso, tá? Então tá sendo bem legal esse começo de temporada aí. Apesar das corridas, né? Algumas corridas. Phoenix não foi muito bom, né? Não foi muito legal. Phoenix, Atlanta também não foi muito legal, né? Agora, final de semana, agora em Fontana, então, né? Nem se fala, né? Mas, no contexto geral, está sendo um bom campeonato, tá? Está sendo legal, está tendo boas divisões aí de vitórias, de pontos. Estou gostando de ver esse começo de campeonato aí. Estou gostando de ver esses pilotos destacando aí, por exemplo, o Ryan Sieg aí, dentro do top 12 dos playoffs, né? Tem até uma vantagem boa, tá, pessoal? O Ryan Sieg aí está com 15, pouco mais de 15, 12 pontos aí à frente do corte aí. Então, quer dizer, são 12 pontos à frente, pessoal, da zona, perdão, 7 pontos à frente da zona do corte aí, que tá todo mundo embolado ali, todo mundo muito próximo ali, né? 12 pontos, pessoal, tá aqui o nosso amigo, 12 não, tá um pouquinho mais, é 16, é o Noah Gregson, tá? Então assim, tá todo mundo junto também, temos uma turma junto que está junto aí dentro e uma turma que tá junto fora, tá? Então, se começar a ter aqueles problemas durante a temporada ali, esse pessoal pode ser engolido, pode virar uma salada, e eu gosto muito, eu quero ver muito isso, tá, pessoal? Então, é que precisa isso, pessoal, nesse final de semana aí, agora ela vai descansar, tá? Ela volta no outro final de semana, no dia 30, tá? Deixa anotado na sua agenda aí, ela volta no dia 30, no sábado dia 30, no Texas, a Icon Series, tá? Porque agora no final de semana em Martinsville ela não corre. Se eu não me engano, ela fez uma corrida lá em 2000 e tanto lá. A Icon Series faz muito tempo que ela não corre na Icon Series. A Icon Series em Martinsville, perdão, pra eu não enrolado. Então faz um pouquinho de tempo aí, tá? Eu praticamente nunca correu, né? Que foi só uma corrida. Então agora os pilotos vão descansar, vai todo mundo pra casa, vai ter uma semana de férias aí, né? Alguns, não sei se todos aí, mas pelo menos um ou dois aí deve fazer uma participação na Truck Series, né? Mas o resto vai ficar de boa, vai descansar e se preparar para Texas, que Texas também, pessoal, é um oval de 1,5 mm, é uma pista complicada, o carro tem que estar redondo para as coisas acontecerem. Já começou o final de semana que o carro não tá bom, vai ser o final de semana inteiro passando cabeça aí, sexta e sábado batendo cabeça para tentar encontrar um bom acerto pro carro, porque senão vai sofrer muito na corrida no sábado, certo, pessoal? Então, esse aí foi o bloco da da Xfinity Series. Pessoal, eu volto daqui a pouquinho para falar então da Cup Series, a corrida que marcou a vitória de 1200 do Kyle Busch.